num olhar, um beijo pânico, medo, frio e dor. Um beijo luto de uma mãe, seu filho exposto ao chão ensanguentado. Vejo as lágrimas que escorrem na face em desespero. Seus amigos revoltados querem sim saber quem foi. É o seguinte, mataram o moleque, certo, mano? É meu camarada e eu quero saber quem foi, mano. Porque eu vou correr atrás e é desse jeito, entendeu?